Dia 15. O dia do magnetismo e do amor à vida. O nascido no dia 15 é dotado de um magnetismo pessoal irresistível. Seu carisma atrai naturalmente as pessoas, principalmente do sexo oposto. É alguém que coloca as pessoas acima do ambiente, pois para ele, o que realmente importa são as conexões humanas. Tem uma habilidade nata para resolver questões financeiras e sempre encontra um jeito de ganhar dinheiro. No entanto, pode desenvolver um apego excessivo ao dinheiro, preferindo gastá-lo consigo mesmo. Mas quando evolui emocionalmente, aprende a ser generoso e se desapega com facilidade, o que, ironicamente, acaba atraindo ainda mais prosperidade para sua vida. Ama a vida, as pessoas e a natureza. Onde quer que vá, consegue criar um ambiente acolhedor, fazendo com que todos se sintam bem ao seu lado. É caloroso, sociável e adora receber visitas. Não se preocupa com gastos quando se trata de proporcionar bons momentos para os outros e, muitas vezes, se torna o anfitrião perfeito. Sua vida familiar é muito importante e, por isso, tende a se casar cedo. No entanto, precisa escolher com sabedoria, pois um casamento infeliz pode levar a grandes sofrimentos e até ao isolamento emocional, o que vai contra a sua natureza vibrante e social. Se não desenvolver sua maturidade emocional, pode cair no egocentrismo, exibicionismo e carência excessiva, tornando-se uma pessoa que precisa constantemente da aprovação dos outros. Pode se ver como alguém irresistível e se tornar infiel e instável nos relacionamentos, buscando sempre ser o centro das atenções. Por outro lado, quando está em seu lado positivo, expressa seus ideais de forma prática, com eficiência, cordialidade e senso estético. Tem o dom de atrair oportunidades e criar ambientes harmônicos, sendo um excelente conciliador. Pode ocupar cargos que envolvem o bem-estar da comunidade, pois tem um talento natural para unir as pessoas e organizar grupos com disciplina e harmonia. Aprende mais pela observação do que pelos estudos formais e tem uma capacidade intuitiva incrível para compreender situações e pessoas. Mesmo ao longo dos anos, mantém um espírito jovem, ativo e entusiasmado pela vida. É alguém honesto, confiável e de coração nobre, que valoriza a beleza e o prazer da existência. Sua inclinação artística pode levá-lo a ter grande apreço pela música, seja tocando um instrumento, cantando ou apreciando a arte em geral. No entanto, quando reprime suas emoções ou enfrenta frustrações e decepções, sua saúde pode ser afetada. Problemas na garganta, nos pulmões e no fígado podem surgir como reflexo das emoções não expressas. O que você precisa para vencer? Para um nascido no dia 15, o segredo do sucesso está em usar seu carisma e magnetismo de forma construtiva. Aqui estão três passos essenciais para potencializar sua jornada. 1. Use seu poder de atração com responsabilidade. Seu carisma é uma arma poderosa, tanto para o bem quanto para o mal. Construa relações verdadeiras em vez de apenas buscar admiração. 2. Abrace sua generosidade. O dinheiro vem com facilidade para você, mas quando compartilha sua prosperidade e se desapega, o universo devolve em dobro. 3. Escolha suas relações com sabedoria. Você precisa de conexão e amor, mas uma escolha errada pode trazer sofrimento. Encontre um parceiro que valorize sua energia e compartilhe de sua alegria pela vida. Agora, a questão é: você está pronto para transformar seu carisma e seu amor à vida em uma jornada de sucesso e felicidade duradoura?